Aos meus amigos, à minha família, meus considerados aqui da minha rua, meus considerados do rap, a minha mãe, meus filhos. Aqui no Alto Veracruz todo dia é dia de prova, na escola da vida que se renova, que me transforma em mais um tipo maluco da periferia, aos olhos do mundo um excluído à luz do dia. Um elemento visado pela mídia, investigado pela polícia. Nada mal, pra quem queria ser artista, representante do povo frente à classe elitista. Eu que já curtia um som desde menino, tava pronto pra seguir o caminho. Me lembro de uma vez, meu avô me deu um rádio, daqueles pequeno assim, motorrádio. É que eu já gostava do som black que rolava na cultura e na atalaia. No tempo em que som FM e CD Play não era nada, eu já tava na parada. 87, meu início no rap, adolescência, hormônios em crise, pensamento firme, longe do crime. Andando na Doutor Brochado, ouvindo Taíde, eu, Daniel, Negão, Flavine, Zin, Chitão, Ricardo, meu irmão, nem sabia o que curtia, papelão no chão. E o Sodico falando que era tudo ladrão, daquela turma tenho boas recordações. Com eles aprendi várias lições. Com eles, com a turma que curtia lá no Santa. Sábado era de lei, só eu sei. De tudo mais belo da minha adolescência, os amigos, os valores, os grandes amores e as rodas de break que a gente tinha pra se divertir. No início era mesmo assim, a minha trajetória, na minha correria. Eu sigo dando passos na estrada, à espera de novos dias. Em minha trajetória, na minha filosofia de vida, eu sigo dando passos na estrada, à espera de novos dias. Vai continuar sua trajetória, vai continuar. Basta ter fé em Deus e não vacilar, e a sua trajetória vai continuar. Eu que jamais quis, eu que jamais fiz o que meu pai diz. Eu carrego comigo, sou que sou feliz. Vou que vou seguindo, dou que dou de mim, dou o melhor de mim pros meus amigos aliados, pros meus mano aqui do lado, pros maluco alienado e pras menina com as mãos pra cima, balançando na rima, firme e forte, que me faz seguir em frente, insistente. Na minha trajetória, na minha correria, mano, eu sigo dando passos na estrada, à espera de novos dias. Em minha trajetória, na minha filosofia de vida, eu sigo dando passos na estrada, à espera de novos dias. Vai continuar, vai continuar, sua trajetória vai continuar, enquanto Deus abençoar. Basta ter fé em Deus e não vacilar, que a sua trajetória vai continuar. Vai, vai, vai continuar. Vai, vai. Basta ter fé em Deus e não vacilar, e não vacilar, que a sua trajetória vai continuar. Tudo que a vida me traz, administro com coragem, preservo de melhor, jogo fora o que não presta, faço minha festa e convida em minha casa só sangue bom, quem merece minha amizade e meu respeito. Abro o coração e te recebo, insisto em ter aqui do meu lado quem é digno e faço prevalecer minha proposta. Tiro o viciado dessa vida e que impede o crescimento das barrigas antes do tempo. Desarma adolescente a todo momento, enche a sala de aula, cura as feridas que a sociedade insiste em manter aberta na mente da gente. Nisso eles são muito competentes, um visionário tem que olhar pra frente, na certeza da vitória em Jesus, na pregação do crente, do versículo que fala do paraíso na terra, da derrota de Satã, de uma nova era, de justiça, paz, amor, sem desespero e fartura na mesa do brasileiro. Aqui, 2003, Evandro MC outra vez, pode sorrir. E a despeito daqueles que insistem em falar mal de mim, eu só posso dizer que eu venci.